Snoop, Natória Produções, Ribeirão das Neves, Bulldog Fantasma, P2F Máfia, da Neurose, Anti-Suicídio, pro mundo. Não perdoe ninguém, adore o mal o quanto puder. Deus aniquile os seus inimigos, principalmente aqueles que têm fé. Três, esqueça a paz, esqueça a família, esqueça o amor. Nada dessa porra mais tem valor. Quatro, não use nenhum artigo que represente alguma religião. Não jogue tudo no lixo, caso contrário não haverá perdão. Ao cinco, se drogue o máximo que puder. Seis, gaste tudo que tem com prazer, bebida e mulher. Sete, iluda todos aqueles que estão ao seu redor. Oito, no seu coração não pode mais haver dó. Nove, não deixe nenhum ser humano pisar em você. Lance a praga, a maldição, essa pessoa irá morrer. 10, 666 degraus terá que descer. Agora daqui pra frente eu vou mostrar pra você. Amando de Lucifer, todo santo dia sangue é derramado. De corpos vagando nas ruas na dimensão visível fraco. Sem Deus do céu, vira templo de executar obra maligna. Angosmo semelhante com o espírito suicida, servindo o demônio com forças sobrenaturais. Quebrando corpos, dando em oferenda pra Satanás. Vendendo tóxico na esquina, vindo das fronteiras. Com símbolo marcado, carimbado na testa, número da besta. Com a luz dos olhos apagada, aura trevosa. Mata rino, possuído por Satã no corpo. Todo ser humano pra sobreviver aqui tem que dar forte na fé. Se não virar prato cheio pro devorador traçar na mesa. Onde a passagem pro além é real. Onde homem estava a guerra do bem e mal. Nesse lugar se não tem Cristo a alma é tragada. Termina lá no céu, queimado na brasa. Anti-suicídio malaco no calabouço das trevas. Sendo seu anjo da guarda, sua luz de vela. Esse abismo é o inferno. Onde o Lucifer faz o mal, o Cristo acontece. Esse abismo é o inferno. Onde o Lucifer faz o mal, o Cristo acontece. Esse abismo é o inferno. Onde o Lucifer faz o mal, o Cristo acontece. Esse abismo é o inferno. Onde o Lucifer faz o mal, o Cristo acontece. Diretamente de Minas, Papagaio, Ribeirão das Neves, DJ Snoop, Anti-Suicídio, mandando um salve, Bulldog Fantasma, V2F Máfia, Baixada Santista, é nóis vagabundo, Macabrão tá de cão. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha